2, bom dia, 1095, próximo ponto 090. 1095, ali decola 10, vento 090 graus, 5 nós. Ali decola 10, voo 1095. Controle padrão, 71 e o controle 1198 graus. Confirmando, tá 2 a bordo. Justo no 0, no 4, transfere 1 no 8, decimal 9, 5, Indiana Lima Alfa. Você confirma intenções? Todo táxi após a interseção para ingresso de November Alpha. Tem local de TGL, o Cervo França? Achei pregos autorizados. Da 17 direita, 0112 o código. Controle 1198, o ajuste é 094. Para o táxi, a forma do Sierra Golf Oscar. Se voa, rotatória, da presente, mantendo 1500. 095, decolou os 35, controle 1, 198, bom voo. 198, boa. Comandante, 1095, bom dia. 0095, sobe 360, sai da árvore. Sobe 360 na árvore, voo 1095. Arroio de Lamber Alfa, autorizado ingresso, repostinete para 1107. 1090, Taubaté, Cidade Conforme. Saída, Tael, Lida, Mótima. 1220, recorda 1-0, curvando à direita, forte, 5136, controle internacional. Obrigado. número 2223, chama Recife 1288. Um, 288, 260, entendeu? 2223, companhia. Obrigado, bom dia. Passe final de 3 milhas, Limas, Golfo. Passo código para o 095 após Arboa, pode voar direto para os óbitos. Principalmente mantenha a saída da guarda para você. Pega o fio de escalinha, 17. Tá passando Limas um Golfo no sol, esse 4-2 confirma empate. Ele vem na lista, a frequência livre estacionar Limas um Golfo, bom dia. Thank you. Energia Alefa, chama Recife agora 1288, alterna 2000. Clear, call me for text 4299. Pushback approved 4299. Angusiótico autorizado, decolar 17, vento 100 graus, 08 nós. Control Tower Azul 4299, holding point 10, ready for departure. Azul 4299, clear line up and take off, runway 10, wind 10 degrees, 090. Clear line up and take off, 10, Azul 4299. Salvador Departure, 119.8. Salvador Departure, 119.8, Azul 4299. Mike autorizado, pouso sobre a 35. Mike, ouve o Mike. Mike. Após estar liberado, tá para aeroporto? Saiu. Após liberado, tá no hotel, está. Mike, ouve o Mike, após livrando pista. Mike. 4-0, Azul 4299. Yeah. localizador ao 074. Ente completo, torre 118-95, 9074. 118-95, obrigado. Autorizado Salvador Salvador, da Parica, e de volta. 500 pés via litoral sul na projeção do corredor Axé, 01 no meio código, 1998 controle, ajuste no 014. Azul 4299 request direct, ótima intersection. Azul standby, 4299. Standby 4299. Cliente Serra Luf, eu acho que ele está no chamado para bolo. Copiado, está cancelado. Passagem da Serra, baixar travado, vamos usar o 74. 074, privado pouso no 0, vento no 00 grau, 08 baixo. Privado pouso no 074. 99. Possível, acho que vou para Alfa. Gente, as condições, a autorização, por gentileza, preciso, 390. Confirme, hoje na M312. Confirme, 312. M312, aguarde um minuto, cópia. Obrigado. Informação ainda, passa no 180 para 150. Bom dia, 160, sua identificação. Desce até 050, mantenha a via chega da Mari. 050, mantenha a via da Mari, gol 160. Azul 2590, mantém o de papote, nível 230, tenta a informação. Azul 2590, voa, Mário, desce até o 0 mesmo. Mário, desce o 060, liga o Azul 2590. Solo 59, direita 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 American 939, clear your land runway 10, wind 120 degrees, 09 knots. Já, autorização para Portugal. Solo 219? 219. Tá, 219, obrigado. Solo Salvador, bom dia, 9074, Lagoa, lembrando a sua escuta. É, o 274 e Alfa, foi Juliette, portão 05. Alfa Juliette pro 05, 9074. Livre, Medrano 2, e chame para o Alfa do Tanque, já está pronto, qualquer. Medrano 2, Recife 350 aprovado, direto Caju, após direto a coordenada, coordenada 0853 Sierra, 0354 meia dúzia Whisky, e após direto conforme rota do plano de voo. Lota 1-0, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju. Aciona 5-1-5-3, controle 1-1-9, decimal 8. Ótimo, táxi, 63-1-2. Delta 3304, prepare Arbor, Eleva. Arbor, Eleva, guarda. Right turn, Roger, drop 21-1, American 239. Left por seguro. Decolada 10, curva direita, subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona 5-1-5-5, controle 1-1-9, decimal 8. Autorizado por seguro 360, pela Etero Ico 50 até a posição Bidev, após direto por seguro. Decola curva direita na Sael da El, Leda e Dev. Controle 1198, transponder 5155, chamando para o pronto no 08, voo 2196. Correto, 2196. Yeah, emergency 39, we just cleared 10 for good 10. Morning, 239, approved back to that Alpha, call it before Texas Lee, Juliet. Alpha will come prior to Juliet, American 239. Fora do solo 03. Senhor, comprou no farol de Itapuã, segue e chama o controle 119 decimal 8, bom voo. Poderia confirmar a frequência do controle, por gentileza? 119 decimal 8. 198, grato. Poderia passar o Romeu, eu acho que é paparal. Qual é o sentido do 97? Ingressou a cheque, antes pés, voo local até a ilha de Itaparica. Vai manter aqui antes pés. Altímetro no 094, tem um bom voo da 3179. Pouso na 0, vento 1 a 0 graus, 9 nós. Pouso autorizado na 1 a 0, Xanier 63, 9. tráfego, já teria conta para o Santos 3304? 3304 Brasília, 340 aprovado, peso 17. Aerovia, decola da 10, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor, pois direto Elefa, aciona 5154, controle 119, decimal 8. Autorizou o Brasília, nível 320, via pois o 17, decola a sessão, já na ponte, decola de curva à direita, seda Arbor, transição Elefa. Campo por 5, no 104, controle 98, trote 304. Trote 304 foi autorizado nível 340. O senhor solicita modificação para 320? Negativo, 340, conforme trote 304. Em nível 340, então autorizado, portão 7, chame pronto, pushback na 3304. Pronto para portão saber, portão 7, trote 304. Número 2 em setor, precisando mais 2 minutos. Aguarda autorização até 3304. Até agora. I got 239 via Juliet 2, stand 10, stand 10. Juliet 2, stand 10, stand 10, stand 10. Morning. 96 da Gol no portão 8, vai coordenar com esse solo, a 5 e o Boeing 757 da American Airlines. Livrar e da guarda, pois o mesmo coordenação está livre no portão 8, chame táxi. Pode passar do América, está livre, chamar na tarde, voo 2196. Companhia na coisa utilizada ali, ele vai ter ligando meu nome. Foi 1160, desce para 2000 pés, NH 1014, autorizado ali a sexta, pistão 0, reporte estabilizado. 2014, livre para 60, reporte estabilizado, gol 1190. Puxa, ali 1-2-1. Na foto trote, chama solo 211, janeiro 6319. Ali pronto, BA 312. Agora fica livre. Hoje, provador do trote 3859, sinal visual, baixa travada. 3859, continue agora, 3854. Aguardando. 6312. Canto 10089, decolagem 3. Iniciando 6312. Bom dia, mantém 3279. Salvador, bom dia, Janeiro 63, do 9 Lisão, para trás. Alfa, reporta Juliette. Só reporta antes de Juliette, 63 ou 9. O 2590, deixa para 2000 pés, tem na 1014, autorizado ali a sexta, da pistão 0, reporte estabilizado. Descendo 2000 pés com 1094, como é estabilizado? Estabilizou o gol 1160. Gol 1160, completo final do procedimento, chame torre 118, do sinal 95. Oi, Salvador, bom dia, gol 1160, estabilizado, visão com o campo. Bom dia, 1160, continue agora, pista livre. Guarda. Puxa, 3-1. 2, decolado por Cajão, voltado. Tá, uma posta no regresso. Vou deixar na minha 3, 1, 2. Norma 3102, contato radar na decolagem, suba via Pucca para o nível 350. 350, o Xanay 6302, ficou autorizado, eu vou direto ao Caju. Pode condenar a palma, Xanay 6302. Muito obrigado, beleza. Ângulo 2590, completo o final do procedimento, chame a torre 198 do final 95. 1825, 2590. Representante com próximo 1190, graças ao 89, meu 379. 379, Lima, mantém. Lima, mantém 1-0, tô 379. Foi o azul 2590, estabilizado no LS a 9 milhas da cabeceira. Bruno 160, sala 12, libera direito no 219. Direito no 219. Desculpa. Ah, beijão. Fora do solo, homem, Fox 7, Lima. Meu Fox 7, Lima, fora do solo, 1-3. Já atingido o farol, já me encontrou ali, 1-9-7-9-0. Fora do solo, 1-9-8, Lima. 1-9-6-0, levou no Cisco. 1-9-0, Alfa, reporte antes da Juliette pra ingresso. Alfa, sua Juliette, reporte. Lima, mantenha no meu pé de corredor axé, reporte no farol da barra. Reporte no farol da barra, Lima. Uma 84, a sua identificação, deixa ver a chegada Mari para nível 2050, final 1014. Dia, chegada Mari, trocou 1-1-4, 10-0-5-0. Identificadora de 3-0-4. Número

1-2, cruzando nível 170, chame Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Bate 125.25, confirma. A secundária 126.85. Possível, acho que tá falso. Papa Alfa, mantenha o litoral, fica atento ao tráfego em sentido contrário, no corredor da chama, pelo número 7. Controle 1996, contato radar na decolagem, suba via da EL para nível 360. Da EL 360. Pode uma midere? Aguarde coordenação Gol 2196 a princípio, voa da EL. Serra Golf Oscar, mantenha-se em condições visuais no corredor Vera Cruz, reposte no Travéis de Paris. Passou. Ah, o meu contrato. Suba para Alfa, suba para Serra Golf Oscar, suba para 1.500 pés, que é legal, nós era no 4. Para Alfa, direção do Axé, retornando para... Alô, Alô. Gente, controle de litoral a 500 pés, Oscar Papa Alfa, reporte através do Supercom. Reporte através do Alô, Fox Lima. Mantém posições visuais, livre para frequência para a coordenação, informa um tráfego em, mantendo no 1500 pés no corredor Veracruz. 3304, conta apagar na decolagem, subida via Arbor para nível 340. Subida Arbor, nível 340, CAN 304. Parque Pessoa Sul, Papá Romeu, acho Papar Alfa. Oi, Papar Alfa, chamamento 198, decimal 95. 7895. Papá Romeu, acho Papar Alfa. Dia, ajuda pra Alfa, prossiga. Bom dia, vertical Itapuã para Salvador, parte 5, solicitando a pista 35. Ok, aperta na senhora 35, vou acho que está para a alça. Reporta na senhora 35. Chama 60, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Quero a sua identificação, desça via Mari para nível de voo 050, Penegal 1014. Desça via Mari para 050, Penegal 1014, eu vou passar. Para Papá, para o Papá Romeu, acho que é Papá Alfa. Confirma? Autoriza o pouso direto ali na intersecção da Papá. Ok, está livre. Já passa no controlado, acho que é Papá Alfa. Alfa. Sobre a pista 0, reporte estabilizada. Deixa para 2 mil testes, Penegal 1-0, 1-4. Sim, a 2 mil já está estabilizado e o DF está 1-0, pegou 1-1-4. 2196, cruzando nível 1970, chame Centro Recife, estação no 25.1, alterna 133.25. Recife, 1335. November Alpha, tenha corredor Vera Cruz no 1500 pés, reporte no Tragói de Paris. Salvador, bom dia, até 3663, 340 Guarulhos, fins da Índia. Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5175, controle 119.8. Escova direita na saída da Eulita, Motiva 5175, transforma 19.8, controle, tá? 3663. 3663, no pátio 3, chame pela flashback. Vai chamar. RU98111, acendo identificação, deixa a deixada da Mari para nível 060, PNH1014. Autorização para confins. Confirmando, chamando ao Gol 9075 para confins. Afirmo. Veja só um minuto, por gentileza, o Gol 9075, vou verificar sua nota. Guardando, 9075. 270. Estacionamento e taxa do pátio 5 para pátio 4. 60, até mais, boa tarde. Boa tarde. Tudo aqui no Rio de Janeiro, próximo, através de Paris, que eu vou te dar uma olhada. Alô, Fiosca, ingresso corredor Interlagos, na prova da rotatória, reporte rotatória. Interlagos, na prova da rotatória, reporte rotatória. passando a Sapata, ingresso. É. 184, salve 31, libera 1, 2, 1, 1. Salvado, Benzulo 2-1, aerovia, decolou da 10, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, transição Elefa, aciona 5401, controle 119, decimal 8. Autorizado com fim, o nível 340, decola do 1-0 com primeira curva à direita, perfil Arbor Elefa, o Benzulo 2-1, aciona 5401, o controle 198, o gol 9075. 075, portão 5, chame pronto. Chama lá o 9075. Alô, bom, 184. 184, bom dia, Alfa e Juliette, portão 07. Alfa e Juliette, portão 5, Delta Papá? Índia Delta Papá, bom dia, prossiga. Bom dia, tá no caixinha, bom dia, da moda, informação Índia. Como, cara? Angústia, caixa na torre 198, décima 195. Torre 198, décima 195. Prossegue Plan Yankee 040, após visão no 02, 2 a 1000 pés, após visão. Puxa! A frequência livre. Delta Papá para Valença, nível 040, Plan Yankee, prossegue nível 040 até